Fecheiro 19, capítulo 25. Dossiê sobre as bruxas Mayfair, parte 10. Rowan Mayfair. Resumo estritamente confidencial, atualizado em 1988. Ver dossiê confidencial. Rowan Mayfair, Londres, relativamente a todo o material com ele relacionado. Necessário password de computador. Rowan Mayfair foi legalmente adotada por Ellie Louise Mayfair e pelo seu marido, Graham Franklin, à data do seu nascimento, a 7 de novembro de 1959. Foi nesta altura que Rowan foi levada de avião para Los Angeles, onde viveu com os seus pais adotivos até aos 3 anos. A família mudou-se então para São Francisco, na Califórnia, onde viveu em Pacific Heights durante 2 anos. Quando Rowan tinha 5 anos, a família mudou-se definitivamente para uma casa na margem do Tiburon, na Califórnia, do outro lado da Baía de São Francisco, com projeto expressamente feito pelos arquitetos Trammell, Porter e Davis, para Graham e Ellie e para a sua filha. A casa é uma maravilha, com paredes de vidro, barrotes de pau rosa à vista e modernos apetrechos e canalizações. Inclui enormes varandas, um molhe privativo de 25 pés e um canal para barcos, que é desassoreado 2 vezes por ano. Tem vista para Sausalio, do outro lado da Baía de Richmond, e para São Francisco ao sul. Rowan vive agora sozinha nesta casa. Quando isto foi escrito, Rowan tinha quase 30 anos. Tem 1,73 m, cabelo louro, curto e ondulado, e uns grandes olhos cinzentos. É indiscutivelmente atraente, com uma pele espantosamente bonita. Sobrancelhas direitas e escuras, e pestanas escuras e uma boca extremamente bonita. No entanto, para estabelecer uma comparação, pode-se dizer que não tem nenhuma da sofisticação de Stella, nem da beleza doce de Anta, ou da sensualidade sombria de Deirdre. Rowan é delicada e, contudo, arrapazada. Em algumas das suas fotografias, a sua expressão, devido às sobrancelhas direitas, faz lembrar Mary Beth. Em minha opinião, ela parece-se com Petir Fanabel. Rowan tem um certo ar nórdico, exatamente como Petir tinha nos seus retratos. As pessoas acham Rowan fria. No entanto, a sua voz é calorosa e profunda e ligeiramente rouca, aquilo a que se chama voz de whisky na América. As pessoas dizem que é preciso conhecê-la, realmente conhecê-la, para se gostar dela. Isto é estranho, pois as nossas investigações indicam que muito poucas pessoas a conhecem, mas todos gostam dela. Resumo dos materiais sobre os pais adotivos de Rowan, Ellie Mayfair e Graham Franklin. Ellen Louise Franklin era a única filha de Sheffield, filho de Cortland Mayfair. Nasceu em 1923 e tinha 6 anos quando Stella morreu. Ellie viveu quase exclusivamente na Califórnia, desde que entrou para a Stanford University com 18 anos. Casou-se aos 31 anos com Graham Franklin, licenciado em Direito por Stanford. Graham era 8 anos mais novo que Ellie. Ellie parece ter tido muito poucos contactos com a sua família, até mesmo antes de ir para a Califórnia. E foi para uma escola interna no Canadá, quando tinha apenas 8 anos, 6 meses depois da morte da mãe. O seu pai, Sheffield Mayfair, parece nunca se ter recomposto da perda da sua mulher e, apesar de visitar Ellie com frequência, levando-a a fazer compras em Nova York, mantinha-a longe de casa. Ele era o mais calado e solitário dos filhos de Cortland e, possivelmente, o que mais decepcionou a família, pois, embora trabalhasse aturadamente na sociedade de advogados da família, raramente brilhava ou participava em decisões importantes. Dependiam todos dele, disse Cortland depois da sua morte. O que é relevante aqui é que, com 8 anos, Ellie via muito pouco os outros Mayfair e os seus amigos de toda a vida na Califórnia eram pessoas que lá conhecera, além de algumas raparigas suas colegas de escola com as quais mantinha contacto. Não sabemos o que sabia sobre a vida e a morte de Anta ou sequer da vida de Deirdre. O seu marido, Graham Franklin, aparentemente nada sabia sobre a família de Ellie. E alguns dos comentários que fez ao longo dos anos são absolutamente fantasiosos. Ela veio de uma plantação lá no sul. São o tipo de pessoas que guardam o ouro debaixo do soalho. Creio que são provavelmente descendentes de piratas. A família da minha mulher eram mercadores de escravos, não eram, querida? Têm todos sangue misto. Os mexericos, dentro da própria família, na altura da adoção, diziam que Ellie tinha assinado documentos, por exigência de Carlota Mayfair, no sentido de nunca deixar que Rowan descobrisse nada sobre os seus antecedentes e nunca deixar que ela regressasse à Louisiana. Com efeito, estes documentos fazem parte dos registros oficiais de adoção, tendo sido formalizados como acordos pessoais entre as partes e envolvendo a transferência de espantosas quantias de dinheiro. Durante o primeiro ano de vida de Rowan, mais de 5 milhões de dólares foram transferidos em sucessivas prestações da conta de Carlota Mayfair em Nova Orleans para as contas de Ellie Mayfair na Califórnia, no Bank of America e no Wells Fargo Bank. Ellie, ela própria rica, devido à fortuna que o seu pai Sheffield lhe deixou e mais tarde com a herança do avô Cortland. Talvez Cortland tivesse alterado o seu testamento se tivesse tido tempo, mas as formalidades legais tinham tido lugar décadas antes. Criou um fundo enorme para a sua filha adotiva Rowan, ao qual metade destes 5 milhões foi acrescentado ao longo dos 2 anos seguintes. A outra metade foi transferida diretamente para a conta de Graham Franklin, que investiu o dinheiro prudentemente e com todo o êxito, sobretudo em propriedades, uma mina de ouro na Califórnia, e que continuou a investir o dinheiro de Ellie, pagamentos regulares do seu fundo, em propriedades urbanas e noutros investimentos ao longo dos anos. Embora ele tivesse um rendimento elevado como advogado bem-sucedido, Graham não tinha fortuna pessoal e, à altura da sua morte, a sua enorme casa, que pertencia conjuntamente a ele e à mulher, foi resultado da sua hábil utilização do dinheiro herdado. Existem provas consideráveis de que Graham sentia um certo ressentimento em relação à mulher, sobretudo devido à sua dependência emocional e financeira. Ele próprio nunca teria podido ter um tal estilo de vida, iates, carros desportivos, férias extravagantes, uma casa apalaçada em Tiburon, apenas com o seu salário, e transferiu enormes quantias de dinheiro de Ellie diretamente da sua conta conjunta para as mãos das suas várias amantes ao longo dos anos. Várias destas mulheres contaram aos nossos investigadores que Graham era vaidoso e um pouco sádico. No entanto, achavam-no irresistível, afastando-se dele apenas quando se apercebiam de que ele amava realmente Ellie. Não era apenas o seu dinheiro. Não conseguia viver sem ela. Ele tem de voltar para ela de vez em quando, e é essa a única razão pela qual a engana. Graham explicou uma vez a uma jovem hospedeira, a quem mais tarde financiou o curso universitário, que a sua mulher o sufocava, que ele tinha de ter qualquer coisa mais, referindo-se a uma mulher. Senão, não teria nada nem ninguém. Quando descobriu que Ellie tinha um cancro fatal, entrou em pânico. Os seus sócios e amigos descreveram em pormenor a sua absoluta incapacidade para enfrentar a doença de Ellie. Recusava-se a discutir a sua doença com ela. Não dava ouvidos aos médicos. Recusava-se a entrar no seu quarto no hospital. Mudou a sua amante para um apartamento em Jackson Street, mesmo em frente do seu escritório em São Francisco. e chegava a ir vê-la 3 vezes por dia. Concebeu imediatamente uma tramoia para defraudar Ellie de toda a sua fortuna de família, que era agora imensa, e estava em vias de tentar dar Ellie por interdita, a fim de poder vender a casa de Tiburon à amante, quando ele próprio morreu subitamente, 2 meses antes de Ellie, de uma trombose. Ellie herdou toda a propriedade. A última amante de Graham, Karen Garfield, uma modelo sofisticada de Nova York, confidenciou todas as suas amarguras a um dos nossos investigadores enquanto tomavam cocktails. Tinha ficado com 500 mil, e isso era ótimo, mas Graham e ela tinham planeado toda uma vida juntos. As Ilhas Virgens, a Riviera, tudo. A própria Karen morreu de uma sucessão de ataques cardíacos, o primeiro dos quais ocorreu 1 hora depois de Karen ter visitado a casa de Graham em Tiburon para tentar explicar as coisas à sua filha, Rowan, a cabra. Nem sequer me deixou ficar com as coisas dele. E eu apenas queria algumas recordações. Disse-me, saia da casa da minha mãe. Karen viveu durante mais 2 semanas após essa visita, o que lhe deu tempo suficiente para dizer muitas coisas desagradáveis sobre Rowan. Mas aparentemente Karen nunca relacionou a sua súbita e inexplicável deterioração cardíaca com a sua visita. Porque é que havia de relacionar? Nós estabelecemos a relação, como se pode ver no resumo seguinte. Quando Ellie morreu, Rowan disse aos amigos mais íntimos de Ellie que tinha perdido a sua melhor e única amiga no mundo. Isto era provavelmente verdade. Ellie Mayfair foi durante toda a sua vida um ser humano muito doce e de certa forma frágil, sendo muito querida da filha e dos seus numerosos amigos. Segundo estes amigos, teve sempre um certo encanto de beldade solista, embora fosse em todos os aspectos uma mulher californiana, atlética e moderna, facilmente passando por ser 20 anos mais nova do que era, o que não era invulgar entre os seus contemporâneos. Com efeito, o seu aspecto jovem pode ter constituído a sua única obsessão, além do bem-estar da filha, Rowan. Fez cirurgia plástica 2 vezes durante a década dos seus 50 anos, esticar a pele. Frequentava dispendiosos institutos de beleza e pintava constantemente o cabelo. Nas fotografias com o marido, tiradas 1 ano antes da sua morte, ela parece ser a mais nova dos dois. Dedicada a Graham e absolutamente dependente dele, ignorava que ele tinha amantes. E com razão. Como disse uma amiga, ele está sempre em casa às 6 da tarde para jantar e está lá sempre quando apago a luz. Com efeito, a razão do encanto de Graham para Ellie e para as outras pessoas, além de ser bem parecido, era aparentemente o seu enorme entusiasmo pela vida e o afeto fácil com que envolvia aqueles à sua volta, incluindo a mulher. Um dos seus amigos de toda a vida, um advogado mais velho que ele, explicou isto à sua maneira ao nosso investigador. Ele nunca arranjava problemas por causa das amantes, porque nunca deixou de ser carinhoso para com Ellie. Alguns dos outros tipos deviam aprender essa lição. O que as mulheres odeiam é que passemos a tratá-las friamente. Se as tratarmos como rainhas, elas deixam-nos ter 1 ou 2 concubinas fora do palácio. Tendo chegado aqui, simplesmente não sabemos até que ponto é importante continuarmos a recolher mais informações sobre Graham Franklin e Ellie Mayfair. O que nos parece relevante em relação a eles é que eram californianos normais da classe média alta e foram extremamente felizes, apesar das traições de Graham, até ao último ano da sua vida. Iam à San Francisco Opera à terça-feira à noite, à Sinfónica ao sábado e de vez em quando ao balé. Tiveram uma espantosa sucessão de Bentleys, Rolls Royces, Jaguares e outros belos carros. chegavam a gastar 10 mil dólares por mês em roupa. Recebiam elegante e requintadamente os seus amigos nos convéses abertos da sua casa em Tiburon. Iam de avião à Europa e à Ásia passar curtas e luxuosas férias. E tinham enorme orgulho na nossa filha, a médica. A forma como se referiam alegremente a Rowan aos seus muitos amigos. Embora fosse suposto Ellie ter poderes telepáticos, era um dom do tipo jogo de salão. Sabia quem era quando o telefone tocava. De contrário, não havia nada de invulgar naquela mulher, a não ser talvez o facto de ser muito bonita, parecendo-se com muitos dos outros descendentes de Julianne Mayfair. E tinha os modos cativantes e o sorriso sedutor do bisavô. A última vez que vi Ellie foi no funeral de Nancy Mayfair em Nova Orleans, em janeiro de 1988. Tinha na altura 63 ou 64 anos e era uma mulher muito bela, com cerca de 1,65 m, com pele muito bronzeada e cabelo de um negro asa de corvo. Os seus olhos azuis estavam ocultos por uns óculos escuros com armação branca. O seu elegante vestido de algodão acentuava a sua figura esguia. Tinha, sem dúvida, a sofisticação de uma atriz de cinema, com o toque da Califórnia. Daí a 6 meses estava morta. Quando Ellie morreu, Rowan herdou tudo, incluindo o fundo familiar de Ellie, bem como um outro fundo que tinha sido criado para ela. Rowan não tinha conhecimento disto quando ela nasceu. Como Rowan era nessa altura e continua hoje a ser uma médica extremamente trabalhadora, a sua herança não alterou significativamente a sua vida todos os dias. Mas falaremos mais sobre isso na altura apropriada. Rowan Mayfair, da infância ao presente. Uma vigilância discreta de Rowan indicou que aquela criança foi extremamente precoce desde muito cedo e talvez tenha tido uma série de poderes psíquicos dos quais os pais adotivos pareciam não se aperceber. Existem também indícios de que Ellie Mayfair se recusava a reconhecer a ver qualquer coisa de estranho na filha. Fosse como fosse, Rowan parece ter sido o orgulho e alegria de Ellie e de Graham. Como já se disse, o elo entre mãe e filha foi muito estreito até à altura da morte de Ellie. No entanto, Rowan nunca compartilhou o gosto da mãe por festas, almoços, fazer compras e outras atividades. E nunca, nem sequer no fim da adolescência ou quando jovem adulta, entrou no grande círculo de amigas de Ellie. No entanto, Rowan compartilhava a paixão de navegar dos pais. Desde muito nova que acompanhava a família, tendo aprendido a manejar sozinha o pequeno barco à vela de Graham. The Windsinger, quando tinha apenas 14 anos, quando Graham comprou um cruzador de alto mar chamado Great Angela, toda a família fazia grandes viagens, várias vezes por ano. Quando Rowan tinha 16 anos, Graham comprou-lhe o seu próprio iate de alto mar, com 2 motores, ao qual Rowan deu o nome de Sweet Christine. O Great Angela estava na altura fora de uso e toda a família usava o Sweet Christine, embora Rowan fosse indiscutivelmente o capitão. Ignorando os conselhos de toda a gente, Rowan levava frequentemente o enorme barco para o mar sozinha. Durante anos foi hábito de Rowan ir diretamente da escola para casa e sair da Baía de São Francisco para o oceano durante pelo menos 2 horas. Só ocasionalmente é que convidava uma amiga íntima a ir com ela. Só a vemos às 8 da noite, dizia Ellie. E fico tão preocupada. Ah, como eu me preocupo. Mas tirar aquele barco à Rowan seria matá-la. Não sei o que hei de fazer. Embora seja uma excelente nadadora, Rowan não é uma marinheira imprudente, por assim dizer. O Sweet Christine é um cruzador pesado e lento, de construção holandesa, concebido para ter estabilidade em mar bravo. não para grandes velocidades, o que parece encantar Rowan. Estás sozinha no barco, sem ver terra. Quer esteja bom ou mau tempo, à semelhança de muitas pessoas que se dão bem no clima nórdico da Califórnia, ela parece gostar de nevoeiro, vento e frio. Todos aqueles que observaram Rowan parecem estar de acordo quanto a ela ser uma pessoa solitária, extremamente calada, que prefere trabalhar a divertir-se. Na escola foi uma aluna compulsiva e na universidade uma investigadora compulsiva. Embora o seu guarda-roupa fizesse a inveja das colegas, isso foi sempre, segundo o que ela própria dizia, obra de Ellie. Ela quase não se interessava por roupa. Desde muito cedo, que o seu vestuário característico de lazer era bastante náutico. Jeans, topsiders, camisolões enormes e boné. E um casacão de marinheiro de fazenda azul escura. No mundo da medicina, particularmente no da neurocirurgia, os hábitos compulsivos de Rowan são menos notórios, dada a natureza da profissão. No entanto, até neste campo, Rowan foi considerada obsessiva. Com efeito, parece ter nascido para médica, embora o facto de ter escolhido cirurgia e não investigação tenha surpreendido muitas pessoas que a conheciam. Quando estava no laboratório, disse um dos seus colegas, a mãe tinha de lhe telefonar para lhe lembrar que tinha de comer e dormir. Uma das primeiras professoras da escola primária de Rowan escreveu no seu relatório, quando Rowan tinha 8 anos, que esta criança pensa que é um adulto, identifica-se com os adultos, sente impaciência com as outras crianças, mas é demasiado bem educada para o mostrar. Parece-me terrivelmente só. Poderes telepáticos. Os poderes telepáticos de Rowan começaram a surgir na escola, quando ela tinha 6 anos. Com efeito, podem-se ter revelado muito antes disso, mas não conseguimos encontrar quaisquer provas anteriores. As informações pedidas informalmente ou indiretamente, sob um pretexto qualquer, aos professores, revelam histórias verdadeiramente espantosas sobre a capacidade da criança em ler os pensamentos. No entanto, nada do que descobrimos indica que Rowan foi alguma vez considerada marginal, fracassada ou inadaptada. Ao longo dos seus anos de escola, foi sempre uma aluna brilhante e com indescritível êxito. As fotografias do seu tempo de escola mostram-na sempre como sendo uma criança extremamente bonita, com pele bronzeada e cabelo louro queimado pelo sol. Nestas fotografias tem um ar secretivo, como se não gostasse lá muito da intromissão da câmara, mas nunca afetado ou pouco à vontade. Os poderes telepáticos de Rowan chegaram ao conhecimento dos professores e não dos outros alunos, e seguem um padrão notável. A minha mãe tinha morrido, disse uma professora da primeira classe. Eu não tinha podido ir ao funeral a Vermont e sentia-me pessimamente por isso. Repare, ninguém sabia. Mas Rowan veio ter comigo durante o recreio, assentou-se ao meu lado e deu-me a mão. Quase desatei a chorar com a sua ternura. Tenho pena que a sua mãe tenha morrido, disse ela, e ficou ali sentada comigo em silêncio. Mais tarde, quando lhe perguntei como é que ela tinha sabido, ela disse, veio-me à cabeça. Creio que a garota sabia todo o tipo de coisas dessa maneira. Sabia quando as outras crianças tinham inveja dela. Era uma criança tão só. De outra vez, quando uma garota faltou à escola durante 3 dias, sem explicação, e as autoridades não a conseguiam contactar, Rowan disse calmamente ao diretor que não havia qualquer razão para alarme. A avó da garota tinha morrido e a família tinha ido ao funeral num outro estado, esquecendo-se por completo de avisar a escola. Veio a saber-se que isto era verdade. Rowan voltou a não conseguir explicar como é que soubera, dizendo apenas, veio-me à cabeça. Temos 2 dezenas de histórias como estas, e aquilo que caracteriza todas elas é o facto de não envolverem apenas telepatia, mas empatia e simpatia por parte de Rowan, um claro desejo de confortar ou auxiliar uma pessoa que sofria ou estava confusa. Essa pessoa era invariavelmente um adulto. Os poderes telepáticos nunca estão associados a truques, assustar pessoas ou discussões de qualquer natureza. Em 1967, quando Rowan tinha 8 anos, utilizou, tanto quanto sabemos, esta sua capacidade telepática pela última vez. Durante a sua 4ª classe, numa escola particular em Pacific Heights, disse à diretora que uma outra rapariga estava muito doente e devia ir ao médico. Mas Rowan não sabia como dizer isso a alguém. A rapariga ia morrer. A diretora ficou horrorizada. Telefonou à mãe de Rowan e insistiu que ela fosse levada a um psiquiatra. Só uma garota muito perturbada diria uma coisa dessas. Ela lhe prometeu que falaria com Rowan. Rowan nunca mais disse nada. No entanto, no espaço de uma semana, foi diagnosticado à rapariga em questão uma forma muito rara de cancro nos ossos. Morreu antes do final do período. A diretora tem contado esta história inúmeras vezes em jantares. Lamenta profundamente ter censurado Rowan, em especial lamenta ter chamado Mrs. Mayfair, pois Mrs. Mayfair tinha ficado extremamente perturbada. Pode ter sido a preocupação de Ellie que pôs termo a este tipo de incidentes na vida de Rowan. Os amigos de Ellie souberam todos. Ellie ficou quase histérica. Queria que Rowan fosse normal. Disse que não queria uma filha com dons estranhos. Graham achou que tudo aquilo não passava de uma coincidência, segundo a diretora. Gritou com a mulher por ter telefonado a Ellie quando a garota morreu. Coincidência ou não, tudo isto parece ter posto termo às demonstrações de Rowan dos seus poderes. É seguro partir do princípio de que ela decidiu, astutamente, entrar na clandestinidade em relação aos seus poderes de ler o pensamento, ou mesmo que deliberadamente reprimiu os seus poderes, ao ponto de estes tornarem não existentes ou extremamente fracos. A partir dessa altura, por mais que nos esforcemos, não conseguimos encontrar nada sobre as suas capacidades telepáticas. As recordações que as pessoas têm dela têm a ver com o seu brilhantismo discreto, com a sua infatigável energia e com o seu amor pela ciência e pela medicina. Ela era aquela rapariga que no liceu colecionava insetos e pedras, sabe? A que chamava tudo por aqueles compridos nomes em latim. Assustadora, absolutamente assustadora, disse a sua professora de química do liceu. Não me admiraria nada se ela tivesse reinventado a bomba de hidrogênio num fim de semana em que não tivesse nada para fazer. Tem sido especulado, dentro da telemasca, que a repressão por parte de Rowan dos seus poderes telepáticos pode ter alguma coisa a ver com o desenvolvimento do seu poder telecinésico, que ela possa ter redirigido a sua energia, por assim dizer, e que os dois poderes representem lados da mesma moeda. Por outras palavras, Rowan afastou-se dos seres humanos, virando-se para as coisas. A ciência e a medicina tornaram-se as suas obsessões a partir do liceu. O único verdadeiro namorado de Rowan durante a sua adolescência era também brilhante e solitário. Parece que não suportava competição. Quando Rowan foi admitida na UC Berkeley e ele não, desfizeram amargamente o namoro. Os amigos culpavam-no a ele. Mais tarde, ele foi para o leste dos Estados Unidos e tornou-se cientista de investigação em Nova York. Um dos nossos investigadores encontrou-o na inauguração de um museu e conduziu a conversa para as pessoas com poderes psíquicos e que conseguem ler o pensamento. O homem abriu-se sobre uma antiga namorada sua, do tempo do liceu, que tinha poderes psíquicos. Ainda sentia a amargura. Eu amava essa rapariga. Amava realmente. Chamava-se Rowan Mayfair e tinha um ar muito invulgar. Não era bonita no sentido normal, mas era impossível. Sabia o que eu estava a pensar ainda antes de eu saber. Sabia quando eu saía com outra rapariga. E era tão discreta em relação a isso que assustava. Ouvi dizer que é neurocirurgiã. E isso também é assustador. O que é que acontecerá se o doente pensar alguma coisa de negativo em relação a ela, antes de ser anestesiado? Será que ela lhe corta o pensamento de dentro da sua cabeça?